localizada na passagem Canhões, artilharia, do mercado. Prepare-se para atirar tudo que tiver na feira da São Benedito. Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Preparem-se para atirar tudo o que tiver. Cheiro de pólvora ferve meu sangue.